chamou de seu carnaval. Você saiu do quarto com a blusa aberta. Eu vi um pedaço do céu. Sentou no meu colo, bem no meu espaço. Mas do meu abraço você se soltou. Preciso ir embora, São Paulo me afoga, meu amor. No fundo, nenhum de nós vai saber de tudo que nunca vai acontecer. Mas hoje eu sinto.